laços que eu criei, os amigos, os abraços, pelo sonho de estar mais perto do meu som, mais perto de mim. Pelos passos que eu andei, as pessoas, as manhãs, pela forma de estar mais leve pra dizer sim, mais leve pra dizer que eu sou daqui, de onde eu escolhi ser. Eu sou daqui, de onde eu escolhi ser. Eu sou daqui, de onde eu escolhi ser. Eu sou daqui, de onde eu escolhi. Atalhos, pela hora de acertar, mais certo do meu sol, mais certo pra dizer que eu sou daqui, de onde eu escolhi ser. Eu sou daqui, de onde eu escolhi ser. Eu sou daqui, de onde eu escolhi ser. Eu sou daqui, de onde eu escolhi.